Romano 643, boa noite, acione identificação, autorizado chegada a bons, desse mantenha 4.000 pés, o ajuste é no 014. Web 5809, desse mantenha 3.000 pés, o ajuste no 014. ...05, passando Duna, complete aproximação, torre 98, decimal 6. Obrigado. Web 5809, desse mantenha 2.000 pés, o ajuste no 014, reporta estabilizado no ILS X-Ray da pista no 0. Salvador, 805, boa noite. Chega o trem, livre pouso, pista no zero, vento 120 graus, meia dúzia nós. Vem, vai estar de chegar. 805, solo aos 15, direita, táxi Alfa, chameante da Juliette, não me escuta. Alfa antes da Juliette, não me escuta, Cinco passando Duna, complete aproximação, torre no 8 decimal meia. Web, livre pouso, pistola 0, vento 1, 30 graus, 8 nós. Livre pouso, 5 solo, boa noite, 0. Prossigo, 805. Vai manter posição na Juliette, aguardando posição confirmada. Não, negativo, está autorizado ingresso, portão 1. Vai pro fundo, então, no 805 da Juliette. Fundo, então. Correto. Alô, alô, alô. 258 após o desvio, projetado. Voador, voa 1714. Voador, voa 1714. Esse é o 060, chegada na área, voa 1714. 060 na área, 1714. Complete aproximação, torre 186. Torre 186, boa. O Chile 6258, esse para 2000 pés, 10 no 4, ajuste, recosta aplicada. Projetado. Voo 643 estabilizado, baixou de tabu. 6643, avistado, livre pouso, 120 graus, meia dúzia nós. Livre pouso, voo 643. A frente 4 necessita pequeno desvio à esquerda, evitar a formação. Copiado, após desvio, oitavo, 714. Após desvio, oitavo, 714. 643, Solos 27, livre direita, táxi na minha escuta, Alfa e Juliette, portão 4. Pé direita, Alfa, Juliette, portão 4 na sua escuta, voo na 643. Você viu por mais quantas milhas? Mais umas 10 milhas. Copiado, reporte ao final, voo 794, prossiga para 2 mil pés, ajuste no 014. Ok, desce para 2.0014, isso para no final do dia, voo 714. O Tantra 226, tiver condições, pode voar, Itap. Oscar Hotel Kilo, aqui a identificação, mantenha o nível 150 na proa de mar e aguarde para início de descida. Salvador, boa noite, boa noite, 205, gente da condições para Natal. E 370 Natal, pronto cópia? Privativo, pronto cópia. Zero, chega autorizado. Natal 370, Pesulo 10, decola da 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar, aciona 5157, controle 1935. 226, esse é para 2 mil pés, ajustado em 1014, posta avisada. Para quanto, por favor? Estão reportados? 2 mil pés. 2 mil pés, 1014, reportagem estabilizada, para 3226. Oscar Hotel Kilo, quando no ideal, prossiga para 5 mil pés, 1014, ajuste. 5-1-5-7, o telefone, 1-8-0. Na primeira mesmo, 5-1-5-7. 5-1-5-7, 1-8-0-5. Correto, chama para acionamento. Salvador, nosso quartel, boa noite. Esse é o Ultraner 63, confirmado, 6258. 58, avistado final, boa noite. Livre o pouso, pista 10, vento 120 graus, 612 nós. Livre pouso, mais 10, 120 com 612 graus. 226, redução 2, 20 mais. Boa noite, Gol 1606, informação Bravo. Boa noite, Gol 1606, apresente para o hoje TAP, descida inicialmente ao nível 1100. Descida para 1100 para o hoje TAP, 1606. E a 258, Solas 35, táxi à direita, Alfa Índia, para a área remota, na minha escuta. Leve táxi à direita, Alfa Índia para a remota, na minha escuta. Muito obrigado, boa noite. Para 606, qual é a velocidade indicada? 2509, ou no 606. 606, para o sequenciamento, tem condições de manter a presente velocidade até próximo dia, tá? Tem condições, ou no 606. Copiado. O 1606, prossiga agora para o nível 060. Para o 060, 1606. Oscar Hotel Kilo confirmando transporte enfermo. Isso é 06. Copiado, Oscar Hotel Kilo. Boa noite, está 3291, vai prosseguir para 4000 pés, ajuste no 013, chegada a Bonf e redução para 2209. Interceptando o localizador